Aqui é o seu resumo direto ao ponto sobre o icônico monumento Los Cuatro Postes lá na Espanha. A gente vai explorar essa mistura rica de história medieval, lendas espirituais e, claro, vistas de cair o queixo, que transformaram esse antigo ponto de peregrinação no principal cartão postal da cidade amuralhada de Ávila. Primeiro, bora entender o que é essa estrutura. Construído lá em 1566, o lugar tem quatro colunas dóricas de uns 5 metros de altura, sabe? Elas são conectadas por vigas de pedra com o brasão da cidade e uma cruz central. Ele nasceu como um humilhadeiro, que era tipo um pequeno espaço de oração ao ar livre para os viajantes, e está ligado a uma tradição de 1157, comemorando o fim de uma praga e a vitória contra invasores. Segundo, tem uma lenda simplesmente incrível sobre Santa Teresa de Ávila ali. Reza a lenda que, ainda criança, ela e o irmão tentaram fugir de casa para terras muçulmanas com aquela ideia de virarem mártires. Mas o tio deles pegou os dois no flagra exatamente nesse ponto. Aí, num ato de rebeldia, ela tirou as sandálias e soltou a frase que virou o lema da cidade: "De Ávila, nem o pó." Sensacional, né? Por fim, vale muito destacar o papel do monumento hoje. É o melhor mirante da região. O acesso é super fácil e de graça, oferecendo uma vista panorâmica perfeita das muralhas medievais, da catedral e do rio Adaja. E olha, no pôr do sol, a experiência é literalmente mágica. Seja por séculos de devoção ou só pela foto perfeita, esse lugar prova que a melhor perspectiva de uma cidade, muitas vezes, a gente encontra do lado de fora das suas muralhas.